faz um tempo que eu quero entender qual o segredo. Branquinho quando vê um preto fica com medo, esconde a carteira assustado, fica bolado, me olha de lado, que porra, não tô armado. Fico indignado, mas não vou pagar pau, fazer o que se te incomoda, minha cara de mal. Minha pele escura, no último tom, pra você é um pesadelo, pra mim tá muito bom. Na bola do olho eu vejo seu desespero total, como se todo preto fosse marginal. O medo que cê sente afeta sua mente, atormentando o seu subconsciente, como se fosse uma doença, pior que epidemia. Síndrome do pânico? Não, pretofobia. O terror da burguesia e a sociedade põe culpa na periferia. Discriminação gera discriminação. Se hoje nós intimida porque deram razão, quando nos torturaram, humilharam no cativeiro, trancafiaram dentro de um navio negreiro, acorrentado dos pés à cabeça, amutuado, trazidos para cá pra ser escravizado, privados do direito de viver, de morar, sem ter o que comer, sem terra pra plantar. Lei aura assinada pra nós é uma piada. Princesa Isabel nunca representou nada. Libertação forjada, tentaram enganar. Alforria de antes, hoje em dia é alvará. Atabaque guerreiro de posse da fé, segue o seu rumo, seja prumo do outro lado da maré. Nome é o Santos, tamo aí, nação gueto, filhos de gueto, bambaras, mandingas e iorubás da Guiné. Face crioula consciente do que é, no renovo renascido, saia a calça, maloiê. Coisa preta que habita sua cabeça, mente sublime, não se esqueça. Além das águas há um poço. Deixa eu falar, menino moço, que oralidade vem do osso. Carne viva sem esboço, o esforço é colosso. Pitanina das cabralhas, tocar as aralhas na terra da brasa. Capitania hereditária, em nome do clero, legitimada. Família dos homens em bata esbranquiçada, a cruz, o Cristo e a espada. História mal contada, herança de morte, mais nada. Levante terra, levante a retomada.